Oscar Tango Mike, eu tô aí voltando. É, eu cheguei com o centro mesmo, ainda tava assim. Eu tenho seu plano ativado no meu sistema, porém o centro não tem. E eu só tô aguardando o mesmo liberar o código transponder, ok? Mais um minutinho, que o centro também tá sem o seu plano. E eu só tô aguardando apenas a liberação dele. Eu já liberei, já até copiou, porém só vou aguardar só o santo liberar, ok? Portão 5 aprovado, voo no 271 no Chemtex. Tem uma máquina escuta? Qual a rota que você tem no plano? Eu vou questionar com o centro também o caso de voar Belo Horizonte após Braga. Só um minuto. Oi, bom dia, 3601, autorização de tráfego, contato com a informação é. 601, muito bom dia, mantenha-me, escuta a guarda para a cópia. Escuta. O Mike? Vou escutar o Mike na escuta. Principal, Indy Alpha, reporte pronto, ponto espero, ajusta no 0, 1 no 3. Cota 301. Autorizado para Congonhas 360, nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge, em Bridge, intercepta, presulou no meio, prossegue conforme rota prevista. Aciona 5521 no transponder, 1935 é a frequência do controle. Congonhas 360, decola no 0, da El, Leda, Bridge, 5521, 935, aciona 3601, chamará para o feedback, acionamento. A linha decola pista 10, 271, 10 graus, com 5 nós, ONU 271 da Gol. Tango Mike na escuta. Final, seu transponder é o 5524, permanece a autorização anterior. O acionamento é a critério do comandante, me chama pro táxi. prosseguir via pátio principal, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, Oscar Tango Mike. Aquilo, me reporta na Delta. Ano 271 decolou 52-119-35, controle. Confirma para o 271? 119-35, controle, decolou 52. 119-35, 271. Salvador, bom dia, ano 271. Bom dia, 271, 390, será pouca vigilância. 390, Puka, Tango Mike tem livre decolagem da 1-0, ventos de 100 graus com 5 nós. Mike decolou 5-5, vai curvar à direita, reporte para o cruzamento do eixo da 1-7-3. Gente, curva à direita, confirme outra informação. Reporte por gentileza no cruzamento do eixo da 1-7-3-5. Reportará no cruzamento do eixo da 1-7-3-5, Oscar Tango Mike. Santo Marcos, Otávio Visual, autorizado o cruzamento, quando no farol de Itapuã, chama controle, 11935. Gente, no farol, controle 1935, acertando mais. Pushback acionamento, 3601. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi, tá 3601. Comandante, 3601. O Getango Mike é autorizado a sessão ao 085. O gol, gol 1271, chama agora Recife no 2545, alterna no 2685. Recife 2545, alterna no 2685, 281. Tango Mike, informe a proa ideal para o destino. 240. Ok, 240, autorizado direto. Autorizado direto, ó. Tango Mike. Juliette Kilo. Juliette Kilo, muito bom dia, prossiga. Bom dia, Torre. Whisky Juliette Kilo, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, no posição 05. Juliette Kilo, você avisou o contrato do Datan? Negativo, Torre. Gente, assim que o mesmo inicial táxi está autorizado em início do reboque, reporta por gentileza na saída do pátio 3 para ingresso na parte principal. Reportará para ingressar na parte principal o Juliette Kilo, grato. Tá, para o táxi, então 3601, 415, Galeão, 46, bora. Que via pátio principal, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, o TAN 3601. De Alfa, chama lá para espera, 3601. Linda cola pica 10. O vento é de 110 graus com 5 nós, tá 3601. Linda cola 10, 3601. Isso também, então, Mike, gentileza. Com 4. Juliette Kilo na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 05. Está autorizado, reporte ao término, Kilo. Reportar ao término, Juliette Kilo. Obrigado. 1935, a frequência do controle. 1935, 3601. Copiado.